804 no solo aos 37, por gentileza agilize a liberação à direita e taxi via Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa e Juliette para o 01, boa 04. Come 980, clear the final LSA X-ray, runway 10. Clear final LSA X-ray, runway 10, make a 980. 7, o QNH 1016, o vento é 150 graus com meia dúzia de nós. Pistão no zero livre, autorizado pouso na 10. 1016 livre, pouso na 10, tá bem, 1016. No 7, no solo aos 40, Olivar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 04. Tenha um bom dia. Alfa Juliette para o 04, Alfa 3, 5 no 7. Salvador, bom dia. Gol 18 no 7, gente da Gol. Bom dia, Gol 1897, identifique, chegada bom, desça para o nível 070. 070, Gol 1897. Bom dia, até cargo 9832, cruze nível 210 para 150. Bom dia, até cargo 9832, identifique, chegada Mari, desça para o nível 080, redução para 250 nós. 080, reduz para 250 nós. Já fica presente, ó. Vamos chegar com a comunicação número 6 na aproximação. Ah, tá ok, obrigado. com uma tensão 250 nós, baixando para o nível 800. 3517 é o 04? 3517, portão 04, isso. Boeing 757 à sua frente, 10 milhas. Ok, chegou 995, 2 mil pés autorizado, autorizado ILS 73 com o número 2. Gol 1607, está reautorizado a descida para 3 mil pés. O ajuste permanece no 096 e reduz a velocidade para 2009. Desce para 3016, subindo para 2009, com o 607. Gol 1795 está reautorizado para 4 mil pés. O ajuste no 096. 4.096, gol 7.1. Gol no 897 está reautorizado para o nível 050. 050, gol 897. American 980, contact final, last push. Contact tower 118.6. 118.6, American 980, good point. North Town, American 980, on final runway 10. Morning, American 980, check the landing gear. Altimeter setting now 1016, and the wind is 150 degrees with 5 knots, clear to land runway 10. Good land runway 10, American 982. Cargo 9832, está reautorizado na proa de Itape com 250 nós. Na proa de Itape com 250 nós, ASA 9832, obrigado. Gol no 607, tráfego à sua frente 5 milhas da companhia Boeing 737-800 com ground de 170 nós. 7607, visual começa. Gol 995, você acertou o localizador. Gol 995, completa final, chame a torre 1862, toma o posto. 1862, gol 995, bom dia. Gol 1607, autorizado a final, desça para 2000, informe estabilizado, inicie redução para aproximação. Ok, iniciando a redução, desce para 2016, vai ficar estabilizado, gol 1607. Gol no 7 no 5, agora o número 2 na aproximação, desça para 2000, reduza para 170 nós. Ok, número 2, descida para 2000, reduzindo 1970, gol 1715. Gol no 897, número 3, desça para 3000 pés. 3000 pés, 897. Sacago 9832, desça para 4000 pés. O ajuste no 096. Para 4000 pés, 1096, sacago 9832. TAM 3171, sente a TIS, aprovação São Paulo. 3171, bom dia, por gentileza troca para 1219 a partir de agora para a cópia, ok? Solo, bom dia, TAM 3171, sente a TIS, pronto para a cópia agora. Só um minutinho, TAM 3171 para a cópia. A subida da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, sente. Let 48, please expedite to vacate runway on your right and taxi approved via Alpha and Juliet to gate 11. Okay, Alpha to gate 11, American 980. Voo 995, o vento é 160 graus com 5 nós, o altímetro no 0,16, está autorizado o pouso na 10. Autorizado o pouso, pista no 0, voo 995. 3171, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, primeira aeronvia Apple Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Prive, após segue conforme a rota do plano. Decola da 10 com curva à direita, subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é o 5172 e o controle em 120, décima 8. Corteja. 360 autorizado Guarulhos, Apple Zulu 16. Bravo Del Zulu, após trive, rota conforme. Dael Leda Bridge, 5172 transponder, 208 controle, tá? 3171. 3171, correto o cotejamento, chame nesta para o acionamento. Chamará. 1607, meia milha para Índia Serra, baixar a tomada. Ah, ok, ciente, bom dia, 1607, aguarde pista livre, é o número 2 para o pouso, o tráfego à sua frente da companhia está uma milha da cabeceira agora. 1607. Voo 1897, retorno para 1807. Voo 1807, voo 897. Voo 897, irá seguir tráfego da companhia, 7 milhas à sua frente, com 160 de ground speed. Reduzindo, voo 897. Voo 1715, interceptar o localizador em glide, pista 10. Voo 1715, completa a final ILS, chama a torre 1186. 18, bom dia. Voo 1897, desce para 2000 pés, autorizado ILS, repasse estabilizado. 2000 e Pantará, 897. Para o 9832, desce para 3000 pés, que é negar 1096. Para 3000 pés, 1096, para cargo 9832. 1076, obrigado. Torre Salvador, bom dia, voo 1715, final, baixar travado, duas milhas de Simbra. Bom dia, 1715, é o número 2 para o pouso. Número 2, 1715. 1897, completa final ILS, chama Torre 1186. 186, obrigado. Solo foi ao 53, taxi na Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette é 05, 607, igual. Voo no 715, livre pouso na 10, o vento é 1,60 graus, 8 nós, o altímetro no 0,6. Na 0,6, livre pouso 0,0, voo no 715. 2 Salvador, bom dia, voo no 897. Bom dia, no 897, reporte passando externo, baixar a talada. Reportará. Tango, bom dia. Qual é o nível solicitado para Belo Horizonte? 080. 080, aguarde um instante o Bravo Alfa Tango. Bom dia, Web 5808, informação, hotel. Aguarde instante para a cota, Web 4, ao livrar à direita, táxi na Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, ao livrar, gol 1719. Rumo 897, tá livre o pouso na 10, o Kenegal no 0 no meio, o vento é 1,60 graus com meia dúzia de nós. Livre pouso na 10, rumo 897. Salvador, é o 3171, passando a 0 mesmo, puxa 10, passando na 10. Então 3171, tá autorizado o puxa acionamento, chama para o táxi. Meu Bravo Alfa Tango na escuta pra conta. O Bravo Alfa Tango está autorizado para Belo Horizonte, nível 080. A rota é direto Vitória da Conquista, pois direto Belo Horizonte. Decola da 10 com curva à direita, subida Arbor inicialmente. Após a posição Arbor, voa direto para Vitória da Conquista e segue a rota. O transponder é 5166 e o controle opera em 120.8. Cotejo. Autorizado 00, direto Vitória da Conquista, após o BH, decolocar um completo por 30, saída Arbor, após direto Vitória da Conquista, transponder 5166, controle 0, 8, Bravo Alfa Tango, correto, confirme, já está pronto o acionamento? Ok, autorizado acionamento no pátio 3, chame para o táxi, o altímetro no 06. Chicago 9832, bom dia, reporte, eu aguardo pista livre para o pouso, ok? O tráfego à sua frente está cruzando a cabeceira agora. Aguardo o 9832. Web 5808, autorizado para Brasília, nível de voo 360, pela APA Zulu 17. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida Arbor, transição Elefa, transponder é 5405 e o controle em 120.8, corteja. Brasília autorizado, nível 360, decolando da 10, curva direita, saída Arbor, transição. Ela é essa 5405 no transponder, o controle 1208F5808. Correto, e confirma a aerovia APA Zulu 17 para Brasília, reporte para o pushback. APA Zulu 17, chama quando estiver próximo 10, 0508. Chame agora o solo 121.9 para o táxi. 1219, 187. APSA 9832, livre pouso na 10, o vento é 1,50 graus com 8 nós. Livre pouso na pista no 0, APSA cargo 9832. Bom dia, prossiga na Alfa e chame antes da táxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, Amaral no 897. Para o táxi, o Papa Romeu, Bravo Alfa Tango. Autorizado táxi cruzando o pátio 3, chame para ingresso no pátio principal, Bravo Alfa Tango. Qual é o POB, por gentileza? POB 02. 02, então chame para ingresso no principal. Tamara. Confirmar a nossa transição, seria bloco, o Bravo Alfa Tango? Então, após a posição árdua, o senhor pode voar direto para a Vitória da Conquista, ok? Ah, beleza. É, Paulo Salvador, o gol 1715, atrás Juliette para a posição número 3, com quem? Afirmo, 03 a posição. Obrigado. APSA 9832, seu solo 00, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Kilo para o pátio 3, posição 10. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 10, APSA 9832, obrigado. Agora o pátio 1 vai virar na próxima direita, ok? A Índia para o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem no ponto de espera. Perdão, no ponto de espera troque para a torre 18.6 para a decolagem, ok? 18.6, muito obrigado. Fala, tá, 3171, solicito o táxi POB 166, alterna com fins, 4 horas e 15. Confins e autonomia, precisa? 4 e 15. Ok, táxi livre via pátio 1 no Indy Alpha, chame a torre 18.6 no ponto de espera para a decolagem. Táxi Indy Alpha, encontre o próprio 18.6 para decolar, tá? 3, 1, 7, 1, bom dia. Bom dia, o Bravo Alpha Tango está autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento é 1,50 graus com 8 nós. Está livre o ingresso via Juliette para o portão 09. Gente, após o Bravo Natan, Juliette para o 09, no 897. Salvador, Web 5808, puxa o acionamento para 10. Web 5808, atento aeronave da Gol, vai estacionar aí à sua direita no 9. Está autorizado, puxa para o táxi, o altímetro 1016. 1016, está autorizado, atento ao Gol, vai partir no 9, Web 5808. Bravo Alfa Tango decola ao 04, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 20, right track. Muito bom dia, que é Papa Romeu Bravo Alfa Tango, decolou para a mão direita, sai da arma. Papa Romeu Bravo Alfa Tango, contato radar, só mantém o 080, sai da arma. Vai para 80, sai da arma. Salvador, bom dia, TAM 3890.